depois alinhando para decolagem sem parada, informarei pista livre. Ciente, prossegue. O Mike Vitor considerando solo 5-8 no corte de frequência. Vitor, graças. Vitor, Mike Quebec, pronto? Autorizado a decolar pista 17, 2090 graus, 18 nós. Vitor, Mike Quebec. Voo no 333, contato radar, só para o nível 360 na Pro de Leda. Nível 360 na Pro de Leda, Gol, 33. Papá, o meu Fox Alpha Mike, tá visual com campo? Negativo. Informe quando visual para mudança de frequência, Fox Alpha Mike. Alpha Mike. Gol 1697, control. Go ahead, Gol 1697. Traffic, travel clock. 17 miles, maintain 3,500 feet. Roger, go 1697. Sr. Alexandre, 6213, solicita o VAR bridge. 6213, mantenha a lei da guarda e coordenação com receita. VAR. Papá, papá, Azulô, Juliette Serra. Informa o tráfego, posição de 12 horas, 13 milhas com rumo oposto, cruzando 80 e descida para 50, é um Boeing 737-800 da Gol. O Zulu, Juliette Serra, está mantendo 0,35. Informa que estou recebendo negativo a recepção sua modo Charlie. Vai verificar o Zulu, Juliette. O Chanel 6213, autorizado bridge, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Sente o voo bridge, chama Recife 251, 13325, obrigado, Oxa 6213. Isso, Mike Quebec. Mike, chame torre 118.6. 118.6, Mike. Salvador approach, go 1697. Trimpés 19.35, Janeiro 6142. Roger, maintain 5,000 feet, connect 1012, go 1697, fly heading Pelo, after Pelo, fly heading Duna. Ok, clear fly heading Pelo, after Pelo, Duna, maintaining 5,000, connect 1012, go 1697. Controle, Salvador, Papatango, Victor, Mike Quebec. Mike Quebec, boa tarde, suba e mantenha no meu pé de corredor a chão, informe fora da barra. Só mantenho no meu pé, reforçando fora da barra, Vitor Mike Quebec. Controle, Recife, Chanel 6142. Boa tarde, 6142. Falo controle, Salvador. Contato radar, só 350, saída Cuca. 350, saída Cuca. Controle, Salvador, Chanel 6142. Controle, Salvador, 35491, boa tarde. 5491, boa tarde, acende a edificação. 5491, ciente. O 5491, autorizado até 4 mil pés, na proa da posição Duna, ajuste 1012. 5491, ciente, 4 mil, na proa de Duna. Go 6997, descendant to 2000 feet, UNH 1012, you are cleared final of ILS approach to runway 10, rebottom localizer 4. Ok, down 2000. UNH 1012, it's clear on LAS X-ray, runway 10, report stabilizer, go 1697. Bom, espera, tem um aeronave final da ONU-7. 648, via Alfa, reportante da Juliette, voo no 648. Via Alfa, reportante da Juliette, segundo 648. 090 graus, 169. Salvador, muito boa tarde, trip 5241, ciente da Quebec para Montes Claros. Delta Alpha, 190 graus, 169, autorizado a decolar, pista no zero. 333. Confirme o destino, 5241. Montes Claros, Serra Bravo, Mike Kilo. Salvador, muito boa tarde, o Lima da Partida retornando para o projeto 17 da Partida. Vamos voltar. chama na Lima, o Juliette. Rono 333, agora com Recife, Ono 251, Ono 33, 25, on hold. 251, 133, 55. 25. 33, 25, obrigado e boa tarde. Boa. Oi, ó. Boa. Abraço, show, vamos pousar aí. Tá, agora vai. Controle. Papa Romeo, Delta Serra Alfa. Delta Serra Alfa, boa tarde, contato radar, sobe 120, saída Momo, atenta a vista, sai na subida. O Gol 1648, autorizado ingresso no pátio via Juliette, portão 2, 1648. Do pátio via Juliette até o portão 2, Gol 1648. Lima Papaquilo para ingresso no grande pátio. Lima Papaquilo ingressa no pátio, aguarda. Correção, ingressa no pátio, contorna o pátio 1, tem um Boeing 737 da Gol ingressando no pátio via Juliette, após a passagem do tráfego autorizado Índia Alfa. Ponto de espera chama a torre 118, decimal 6, QNH 1012, o Papaquilo. Índia Alfa, observando o tráfego da Gol, Lima Papaquilo. Salvador Tower, could you stand on this is goal 1697? We've landed here at Tower Locket. We have runway 10 inside, passing Duna. 41697, I have you inside, clear to land runway 10, wind 19, correction, 090 degrees, 16 knots. Okay, clear to land runway 10, go 1697. Sofa Mike, standby, transponder por gentileza, trajetor no visual, livrando, só se manobrar a pista, não pode ficar. Vou voltar ao regresso. Coordenação até regresso no trabalho, Quebec. O 5241, Montes Claros. Para Montes Claros, prepara a saída Arbor, Arbor é Lefa. Após direto, ok? Ok, grato. Pelo Quebec Serra, copia. Pelo Quebec Serra, Morro São Paulo, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor a 7. Transponda 0123, controle 99935, torre 9186. Pelo Quebec Serra, cotejamento correto para acionamento táxi, torre 9186, confirme Pelber. Lima Papaquilo, boa tarde, após Boeing na final, assim mantém cabeceiro no zero. Aquilo Romeu Oscar, prossiga. Meu Oscar, confirme a hora da notificação. Solo, boa tarde, Azul 4065. Autorização de tráfego Campinas, 360 nível, ciente da Quebec. A 065, aguarde, cópia. Hotel Oscar, eu tô checando no sistema seu, sua notificação agora. Controle Salvador, boa tarde, meu saneamento 34, dentro da informação ativa, descendo a Bruno 50. Saneamento 314, boa tarde, acione identificação de seu nível 050, vigilância, chegada amarela. 050 na chegada amarela, obrigado. Controle 6142 do saneamento. Saneamento 142, chame Recife, 12685, alterna 3365 com voo. 2685-3365, obrigado. Boa. E97, solo ao 09, direita, solo 209. Replace, chegou 1697. 1697, 121, that's 19, leave it by right. 1219, I'm about 1697. Salvador ground, good afternoon, this is go 1697, runway vacated. Good evening, go 1697, taxi via Alpha, Juliet 6103. It's clear via Alpha and Juliet into position 03, go 1697. Azul 4065, copia. O controle autoriza o Delta Serra Alfa ver 15 graus à esquerda para desviar a formação? 4065, Campinas, aprovado nível 360, via Peso Luno 6 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EO, Leda, Bridge, com curva direita. Transponder 5552, controle 119.35. Autorizado nível 360 para Campinas, na Upper Zulu 16, BHZ, após rota conforme o plano. Vai decolador no 0 na saída da EO, Leda, Bridge. 5552 ao transponder, 1935 ao controle, azul 4065. Azul 4065, atendimento correto, chame pronto. Chamará quando pronto, tá na ponte 8, o 4065 azul. Está processando a sua notificação, estou aguardando chegar no sistema. Lima para aquilo. Você fica conforme autorizado. Cheque seu transponder, não recebo nem Alfa nem Charlie ainda. Não recebo nem modo Alfa, nem modo Charlie. Kilo Romeo Oscar, copia. Kilo Romeo Oscar, Morro de São Paulo, 045. Decola da pista 17, restrito 1000 pés no corredor Axé. Transponder 0153, controle 11935, torre 1186. Frequência ali para a coordenação, bom posto. Lima para Paquilo, agora sim, contato radar, cruzando 2200 pés, sobe 1970, saída FUCA. FUCA autorizaria da presente Aracaju, amigo? Autorizado. Obrigado. Serra, confio para o seu bordo. Boa tarde, é o Kilo Romeo Ótica. Kilo Romeo Ótica, livre acionar a portátil. Já tem pra ver? 08. São 3500 pés, Bravo X 36. 4 laviolos, gente. Papá, Kilo Romeo Ótica. Papá. Da Serra está autorizado a colar, pista 7, 20, 080 graus, 189. Lima, Kilo, Zulu, acione a identificação. Lima, Kilo, Zulu, contato radar, mantendo nível 090, afastado 67 milhas sudoeste de Salvador, foi na proa de Itap, aguardando a chegada da maré, reporte descida. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, boa tarde. Acione identificação, quando pronto está livre descida até 2.000 pés. O ajuste Salvador, 1012, reporte livrando. Quando pronto, 2.000, informará livrando o Golf Mike X-Ray. Solicita desvio à direita, 15 graus, por 50 milhas. Livre desvio, Golf Mike X-Ray, reporte reaprovando o Morro de São Paulo. Livre desvio, informará aprovando o Golf Mike X-Ray. 5491 interceptando e a distância. Ok, reporte. Fui, LS, 5491. 5491, ciente. Controle, Salvador, passando Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, prossiga. Decolado da 17, solicita 045 na Pro de Morro de São Paulo. Kilo Quebec Sierra, corredor Axé, 1.000 pés. Está autorizado direto do morro, mantendo 1.000 pés ainda, ok? Gente, mantendo 1.000 na proa de morro, Quebec Sierra. Ô, Pantanal 471, já está atingindo 2.000 pés. Está livre o ILS? Está autorizado, senhor. O ILS é que foi para a pista 10, reporte estabilizado, Pantanal 471. Pantanal estabilizado. Fui, LS. Torre, 1862 é bom pouso, trip 5491. Gente, graças, boa. Salvador, trip 5491. Trip 5491, checa trem de pouso, porta externa. Baixada e travada. Colapso 17, 2090 graus, 169, quilo romântico. Sobre bom, o Delta Serra Alfa, autoriza pro ideal para Serra Novembro Delta Hotel? Qual a proa? Não copiei o Delta Serra Alfa. Qual a proa ideal? Custo no 0.090 graus, 18 mais. 5491, ciente. Quilo Romeo, decolou no meio, controle 119, decimal 35. 1935, até o regresso. Quebec, we have request, if possible, our clear for Salvador to his Galeon. 1697, I don't have a flight plan on the system. Confirm it to meet out block time. Yes. Cruzado 070, gol 807. 807, para sequenciamento, curva direita até a proa 225, direita proa 225, limite dessa proa curso localizador. É o número 3 na aproximação, aguarde proa para interceptar. Desce até 4.000 ainda. Para 4.000 na proa 225, confere. Confere. Controle, boa, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, no 1.000 pés, corredor Axé, pode parar o da barra. Autorizaria 2500 na proa de morro? Negativo. Meu pai está na Sierra Romeo. 6314, desce 2000, autorizado final do ILS X-Way, reposta estabilizado. 2000, autorizado final da resposta estabilizada, 6314. Plantanal 4-0, estabilizou no localizador, está visual. Complete ILS com a torre, 1862 é bom pouso, Plantanal 4-0. 18-6, boa. Delta Serralta, estima pouso aos 2045, cancelamento do instrumento aos 2030, a 30 milhas de Bravo Romeu Rodão. 30 milhas do destino, confere. Tem mais tempo. Ok, ciente, Delta Serralta. Montes Claros, aprovado nível 200. Rota, direto Vitor Charlie Oscar, DCT Retol após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda após conforme rota do plano de voo. Transponder 5006, controle 1-9935. Autoriza a saída Arbor, transição Elefa. Aguarde, vou coordenar com o controle. Cima Kilo Zulu autorizado, chegada amarela, desce a 2 mil pés, sem restrições, ajuste 1-0, 1-1. Não, pode ser Arbor, ok? Corrige agora sua saída Arbor, após direto, conforme a rota coteja. Autorizado nível 200 via rota, direto Vitória da Conquista, após direto Ilhéus, Serra Brava, uniforme Lima, decola da pista 1-0, na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5006, controle 19.35 para trip 5241. 75, reporte estabilizado. 075, vai reportar estabilidade. Área da Conquista, após retol, após direto, coteja. Ok, 200 via rota, saída Arbor, após o perfil VCO, após VCO, retol, após retol, direto Ilhéus. Decola da pista, direto Montes Claros. Decola da pista 1-0, transponder 5006, controle 1935. 35241, no contejamento correto, chame pronto. Chamará. 4-9-1-3-7, da Santa Romeu, 240 Ilhéus. Solo, 35491. Oxané 6327, aguarde cópia. Solo Azul 4065 para o pushback e acionamento. Oxané 6327 copiou o solo. Afirmativo, está guardando a escuta, 6327. Trip 5491 no táxi via Kilo Pátio 3, posição 05. Kilo Pátio 305, 5491. Azul 4065, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Livre pushback, chamada táxi Azul 4065. Zona 55, número 2, para cópia. Salvador, go 1677. 1677, go ahead. Ah, ok, I'm sorry about this. This is go 1394. It's not 1697. Now 1394. I'm sorry about this. Ok, I already have 1394. Stand by to copy. Thank you so very much, go 1394. Salve Salvador, boa tarde, gol no 649, solicito autorização para Ilhéus, nível 220. Gol no 649, aguarde cópia, número 4 na sequência. Aguardando no 649. Solo 35241 para puxa, acionamento. 35241, só confirmando, se encontra no pátio 3? Afirmo, 5241. Livre pushback, acionamento, chama para o táxi, 35241. Utilizada no ILS 6314. 6314, complete ILS, chama a torre 1986, bom. 1986, boa tarde, obrigado. Decepção localizada ao voo 807. 807, desce a 2000, no glide se desejar, reporte passando a dona. 807. Salvador, boa tarde, é o Azul 4032, tem informação Romeu. E está atingindo o 150 para descida. Azul 4032, ação e identificação, desce ao 050. Vigilância e a chegada à maré. 050 na maré. Só missão indicada no momento, 4032. 280. Redução 2509. Reduzindo agora 250, Azul. Tem uma quilos Zulu, missão indicada. Uno. Tem condição de incrementar? 314, vento 090 graus, 189. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, 314. Sala da Barra, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, atento a tráfego, sua posição 12 horas, também prossegue para Morro de São Paulo. Frequência livre para coordenação com o mesmo, bom voo até o regresso. Voo até o regresso, Romeu Oscar. Só apresenta, comprou de Morro de São Paulo, Golf Mike X-Ray. Ciente, Golf Mike X-Ray, reporte cruzando 050. Tomarás 050. 807, prossegue na aproximação, chama a torre 1862 e é bom pouso. 1862, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, o voo no 396, cruza 210 na Mari. 396, boa tarde, essa é a identificação, desse é o nível 0620. Vigilância, chegada à maré. Redução da indicada 2509. Ok, descendo para 060 e 2509 agora. 0, perfil da Dael Leda, após direto Ilhéus. 5012, o código 119-35, controle 6327, o chanel. Oceané 6327, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto. Então 3155, copia. Copia, 3155. Então 3155, Guarulhos aprovado, nível 340, via Pezulu 44, cúbito, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Eudes, com curva direita. Transponder 5030, controle 1935. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezulu 44, até público, após DCT. Decola 10, perfil da EL, transição Leda, primeira curva direita, após voa Eudes. 5030, transponder 1935, controle. Tá 3155, cotejamento correto, chame pronto. Tomara. Você não está de Juliette, ainda vai aguardar o azul? Número 1 está com 30 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, a alternativa é Confins. Repita por gentileza, foi entrecortado. 30 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, a alternativa é Confins. Quem que modulou, por gentileza? Trip 5241. Trip 5241 no táxi via pátio 3. Ajustando 011, aguardando na entrada do pátio 1. Ok, livre táxi em frente via pátio 3, aguardo na entrada do pátio 1, trip 5241. Para o táxi, azul 4065, 3 horas e 40 de autonomia, 122 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Gente, azul 4065, táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajustando 011, bom voo. Pátio 1, ponto de espera da Índia, torre 186 e chama para o ingresso, ajuste 1011. Trip 5241 vai dar passagem ao Embraer da Azul, após ingresso a pátio 1, em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajustando 011, bom voo. Ok, vai aguardar a passagem da Azul após o ingresso no pátio 1 até o ponto de espera da cabeceira no zero, Beata. Pantanal 471 no zero, após a passagem do Embraer da Azul, após o trip, o seu ingresso no pátio 1 na retaguarda do trip para o portão 10. Ok, copiado, vai dar passagem Azul e após na retaguarda do trip, seguir no Julieta para o 10, 47 no zero. Ok, só corrigindo, portão 11, ok? Portão 11, Pantanal 4710. Copiado, portão 11, obrigado. Após o trip. Fala, Oxané 6314, boa tarde. Boa tarde, Oxané 6314. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, obrigado. 1-1-3-9-4, right to copy. Correto. 1-1-3-9-4, clear to destination Sierra Bravo Golf Lima, flight level 360. Via Pezulu 10, SMAP position, then via flight plan route. Take off from runway 10, after departure, right turn. Dial departure, then Leda, and then bridge position. Escal code 5433.